OVR. But the Approach Control Salvador agreed to let you fly as you wish to your departure. So you can not perform the restrictions of 3,000 feet. Roger, we are absolutely aware of the other restrictions, but we are also unable to perform it. This is not a light aircraft, so we cannot maintain 3,000 feet until 2:5 p.m. So the solution is either disregard both restrictions or change the departure. But don't regard parking lot, that's what I'll do with this. Roger, you can disregard both of the restrictions. I just was just telling you that we had they have another restrictions on normal departure, but you can disregard both. Climb as you wish. Roger. So, kind of climb and restricted and keep the normal departure with the transition. He looks in the transition, of course, I'll do that again. Solo após o voo marcado no quadro, autorizado para o feedback e treinamento, portão 2, chame cá. Excelente, após o voo, autorizado para o feedback e treinamento, portão 2, chame cá. 1.000 pés, ajuste no 0, 1.7. Via para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.7. No 099, decolado 1.7, controle 1.20, decimal 8.0. 2.08, obrigado, boa noite. Então, desça via, chegada a Mauro, está no nível 050, ajuste o 0017. Autorizado. Controle, boa noite, voo 1099. Voo no 099, contato radar da decolagem, suba via, saída árvore para o nível 360. Via para o 360, voo no 099, obrigado. Estado autorizado. ELS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado, ELS X-Ray, pistão no zero, reportará estabilizado. 2584. autorizado a presente voo Elefa ou voo São Zero Matado? Autorizado, voo Elefa, voo no 099. Obrigado, senhor. Autorizado, Índia Alfa, até o ponto espera, no ponto espera, chama e torre 11895, ajuste de altímetro 9017. Gente, autorizado, Índia Alfa, para o pronto, 295, confirmando 016? 1097. O controle Salvador, gol 1168, é possível liberar da restrição em TAP? Livre das restrições, gol 1168, separa 2010, ajuste no 011781. Está autorizado o LS, que foi pistão no 0, já está estabilizado. Livre das restrições, 2010, direto para 2010, Duna, gol 1168. Então, 3197, chame Recife, 1251, termômetro 3395. Recife, 1295. 05 autorizado, aliar e manter o 10. Eu mantenho 10, voo 7. Salas 27, livramos já avião hotel para o pátio militar, a frequência de livre vai pista. Chame o centro na frequência 1260 até 1288. 260-228, quando está presente, curte o dia, obrigado. 7-0-2584. Bono 705, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Autorizado IAVS, reposta está pisado, gol 1968. Assim o faremos, gol 1968. Bono 705, decola 228, controle 120, decimal 80. 208, 705, para aí. Salvador, boa noite, bom 705, passa 1.600 metros. 705, contato com radar decolagem, escuta avião Cedula ETA, nível 360, dá presente autorizado direto Leda. Ok, dá presente direto Leda, sem restrições ao 360, bom 705. Bom, no 168, confirma que está pisado. O localizador aí, mais 5 segundos no glide. Gol 1-1-1-2, complete na IAVX, Weixa na perna, também está 1-1-8, decimal 95, gol 1-1-6-8. Boa noite, 95, boa noite. Boa noite, Torre Salvador, gol no 168, vai passar o Índia Serra, final, X-Ray, pista no zero. Gol no 168, ave estado, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 79. Livre pouso, pista no zero, gol no 168. Boa noite, Janela 310, vale, centro da Quebec, descendo para o 150. Janela 310, a de edificação, data gente hoje, ela tem SAP, CISA, para nível 050, ajuste na 07. Já presente no ângulo, SAP, segue para o 050, Janela 310. Uma 705, chame centro requisito na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, gol 1705. 251-3395, 705, boa noite. 1. Direita Fox Traction 211, muito boa noite. Taxi via Alfa, Porsche e Chagilhete. Alfa, Chagilhete, Pantará. taxi approved via MAA, Protect Say India and Alpha to Honda Point. Honda Point contact Tower 118-195, QNH1017. And Portugal 06. Apron India and Alpha on to Honda Point, runway 118-195, QNH1017, and Portugal 06. Quando o ano 68 está para a passagem de Juliette. Mantenha a posição de cidade de Juliette. O ano 68 está para a passagem do aeroporto da Portugal, autorizado. Juliette, quanto meia dúzia? Mas passagem do estado meia dúzia, não tem hoje. Portugal 022, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 6 knots. Let's line up and take off runway 10 at altitude 022. Na 310, desse para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado ILS, reporte estabilizado, hoje na 310. Desse para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 310. 2 airborne at 5-4, departure 120.80. 120.80, 360, Cosmo 10, Taubaté, decola pista 90, curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle 120.8, transponder 5474. Quanto da 022, radar contact on departure, climb via bomb departure to set level 230. Climb via bomb departure, flight level 330, FTL 022. 3662, essa é a identificação da presente autoridade de TAP e CISA para o nível 050, ajuste no 097. Minha 310, constante estabilizada. Estabilizada, minha 310. Eu chamei a minha 310, eu chamei a torre na frequência 1118-295, eu chamei a minha 310. Torre, 1895, obrigado, manda mais. Parece que tem um horário que é autorizado uma rota por dentro via VOR e confins. Não compreendi, poderia repetir por isso, né? Possível, eu só espero. Departure Portugal 022 request. Portugal 022, confirm. Any chance direct position D-loop? Portugal 022, stand by, coordination if receive sender. Standing by, obrigado. Portugal 022, direct GBIT. Direct GBIT, muito obrigado, Portugal 022. Fox 121 no Romeo. Sistema Fox, sistema 21 no Romeo. 3 no Romeo. Sandy, da Sound, e prevê chegar na Mário para nível 050, ajuste na 097. Via Mário, tem velocidade de valor, rapaz? 358, dessa agência, autorizado direto em Capri. Capri, obrigado. Estabilizado 3662. Salvador, Santo 3662, estabilizado. Santo 3662, chame a T na frequência 118, decimal 95, para 3662. 295. Foi Salvador, boa noite, Santo 3662, estabilizado. ILS X-Ray da 10. Tráfego avistado, autorizado por 90, vento 500079. Gente, 3662. 62, solo 02, libere próxima direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 21, 1. Solo Salvador, boa noite, tanto 3662, livrão. 3662, boa noite, taxi via Alfa, repartir antes para Juliette. Alfa para Juliette. Disse para 2.000 pés, autorizado em ADS X8, então a 0, ajuste 907. Resposta estabilizada para 3.858. 2.000, informar estabilizada, 3662, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, 08. Acende a distração, deixa a via chegada a Mário para nível 050, ajuste 907, ficou 190 na veia. 190 na Mário, descendo ao 050, 17, ativo, guardando a sua distância. 190 na veia, da presente, autorizado da distância. autorizador pista disso, autorizador de coisa. 3858, contato final IADS X-Way, chame a torre na frequência 118, decimal 95, da 3858. 3895, uma boa noite. Salvador, boa noite, 3258 da TAM, passando em cima, batalha de casa. 3258, tráfego grave estado autorizado, pouso de 1-0, Netum 50, grau 07, nós, ajuste no 097. 150 com 7, 17 autorizado na 1-0, 3258. Paulo Salvador, boa noite, eu vou no 973 com a Quebec, 3400 para Galeão. Vou no 973, boa noite, traço horizonte 360, copia, guarda a coordenação. Copia 360. Horizonte Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, subida da El, Neda, Irumi, via November 857, MUF, transponder 5516, controle Salvador, 120, decimal 80. 360, Galeão, via November 857, decimal da 10, curva à direita, da El, Leda e Mundo. Transponder 5516, controle 20, decimal. João 1973, cruzamento correto, rebaixe para o peixe da questionamento. Vou para a Goa 1973. Solo 13, libere próximo à direita, Solo Salvador no 21.1. Solo Salvador 21.1, no 3258, boa noite. Solo Salvador. Alpha Bonacheta, 3258, livra pista via Foxtrot. 3258, boa noite, táxi via Alpha, repórter do Juliette. Táxi via Alpha, repórter do Juliette, 3258. Boa noite, centro pré-autorizado 350, copia e guarda a coordenação.